3605, chama Torre Salvador 118 desse mão, 95. É, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3305, estabilizado a 8 milhas. 305, tráfego digitado, autorizado, pouso, pista 10, 8200 graus, 12 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, pista 10, 3305. Número 5, chama centro, Recife em 1, 25 decimal 1, alterne 1, 28 decimal 35. Azul 2782, até o tato disso para nível 050, após precisa vir chegada por mês 1 para 2 e 10, QNH 1096. Ok, até o tato 5010, 10 após o tato 1 a 2 e 2782. 4298, autorizado final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Salvador, boa noite, voo 1973, ponto 0 a 0. Voo 1973, autorizado, Lima, tempo 0. A Lima, tempo 0, voo 1973. 208, controle chamador 2028. 208, boa noite. Contato a data da via transação, vamos para o nível 360. 360. São 1. Acima de 1. Chama a torre, Salvador 118, decimal, mais um tempo. 8, boa noite, continua a aproximação e informa aí o pista livre. Autorizado final, INS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Ok, autorizado, INS X-Ray, reporte estabilizado, 782. Controle, boa noite, Azul 4405. Boa noite, Azul 4405, contato radar, suba via saída São Runa para o nível 320. 320, salvo uso na possibilidade de Valenda, informações? Valenda, é o 4405. Valenda, subida ao 320, 4405. Bruno, nossa 3, chama o centro. Recife em 1, 2, 5, decimal 1. Alta em 1, 2, 8, decimal 3, 5. 1, 2, 5, 1, 2, 8, 3, 5. Vai. Vai. Controle, Oceanair 6300, agora livre das formações, solicita o voto de Jamo. Afirma, vou Jamo, Oceanair 6300. Ah, 6300. Azul 4405, chama centro Recife, 125 decimal 1, alto 128 decimal 35. Solas 2-0, nível direita, autorizado táxi Alfa Kilo 4-3, posição 5 Lima. Gente, então, Libra Alfa Kilo 4-3, posição 5 Lima, do 273. 0, chama o centro Recife em Puna, 26.8, 5 ao pé, 125, 45. 25.5.5.6.0, boa noite. Azul 4235, acione a identificação, curso de chegada bom para 2000 pés, general no 06. 5, autorizado final e anel, sexto e pistão a zero, reporte, estabilizando o localizador. Autorizado e anel, sexto, 4, 3. Para Recife será Puca. Firma, Puca. É, escute alto e chame a conta como pronto. 4435, só saber. 35, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 35, até mais. Até. Saldão azul 4235, final de 6 milhas, meia dúzia. 4235, vento 190 graus, com 10 nós, pouso não autorizado, pistola 0. Autorizado, pouso pistola 0, azul 4235. Na 303, boa noite, oceano de educação, terça via chegada 11 para 12 reais, que negão no 016. Afirmativo. 9020, Ashland, identificação, deixa eu ver, chegada por meio de uma para o nível 050, Kina Gauna 06. Oi, Papitã, 9020. Autorizado, final e alerta que sua equipe está 1-0, reporte estabilizado no localizador. Libra DF, portamento estabilizado, Oceané, 6303. Panamá 313, chama a sua instalação, abriu 118 decimal 95. Obrigado. Panamá 320, precisa ver chegada para o Dando 3, Senegal no 06, autorizado. Final e MS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizando o localizador. Panamá 310, 0. Com 1-0 no meio, é importante. Pronto, zero. Falador, Xané 303, boa. 303, reto 1-0, grau 0, mais 2 autorizados, pistão 0. Ele 0, informação, autorização recebida. 3305, que é para Puca, e agora chamada. Alfa, reporte a Juliette. Alfa, reporte a Juliette, eu falei, minha 3-2. Esse é o Roderick. para ponto ajuste na 0 da meia. Datan, eu acho que é Juliette, passou 02. Está vendo, é 2 da Cala, vai poder junto, ingresso por 02, essa é a 6303.